Cachofonia. Aê, está começando mais um Cachofonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui com essa trupe maluca. E, bom, deixa eu chamar os meus amiguinhos. Vitor Zanirato, o Noli Laser Flip do reggaeton lacaniano. Tudo bem, cara? Tranquilo, HTZ, mano. Suavão. Marco Esteves, o Noli Hard Flip do sertanejo universitário kantiano. De boas? Eu gostei do Kant, mas do... E do sertanejo universitário? Mas eu acho que o Hard Flip é muito difícil pra mim. Boa. Guilherme Dias, o Front Foot Impossible do funk carioca freudiano, como vai? Caralho, o bicho pega, mano. É nóis, analisando a mente dessa galera do Rio de Janeiro. Eu sou Heitor Anciloto, HTs, o Waneirioli do Miami Bass Copernicano. E olha, atenção, hoje temos a primeira surpresa da segunda temporada. Temos uma presença feminina entre nós para enriquecer o elenco, botar ainda mais fogo no debate musical. Produção, rufem os tambores. Olha, ela que é entusiasta e praticante do roller derby, que é mais punk que o Crucificados pelo Sistema, que treta mais do que a Mara Maravilha na Fazenda. Ela que tem mais tatuagens do que o Túlio Maravilha tem de gols, que gosta mais de The Smiths do que o Garfield gosta de lasanha, que acha Cidade Negra muito mais da hora que Katy Perry, Motorhead e Bad Brains. De Mogi das Cruzes para as terras da Rainha Britânica, ela, a ilustríssima Marcela Reis. Tudo bem com você? Eu não sei se eu consigo falar alguma coisa depois da apresentação. Sim, Cidade Negra é muito melhor. Oi, gente. Que saudade de vocês. Onde você Olá. Está nesse exato momento? Eu tô aqui na minha cama, em Londres, Inglaterra. Ah. Já começou com um momento babaca. Pra variar, né? Tem que ser uma... Mandando nudes no Tinder pro pessoal. Tô aqui. Eu queria agradecer você aqui em nome do nosso elenco, né? Muitíssimo obrigado. E seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast aqui. E a gente poderia, na verdade, né, tá tomando aquele chá maroto com heroína aí na Inglaterra que o Victor mencionou na temporada passada. Verdade. Mas é tempo de crise, então a gente vai ficar aqui no Skype falando groselha mesmo aqui, beleza? Tudo bem. A parte do chá fica por minha conta aqui. Buenas. Bom, chegamos ao episódio 13. Salve, grande Zagalo! Iremos hoje discutir um gênero bem particular, eu diria aqui, que deu suas caras lá em meados dos anos 90, depois da euforia do oba-oba de bandas aí como Nirvana e Pearl Jam. A gente vai falar do pós-grunge, caros ouvintes, mas antes... Fala, meus queridos desse meu Brasil, bora pra mais uma leitura de e-mails rapidinho, porque esse programa tá longo. O último programa foi sobre gêneros bizarros, aquela loucura toda que o pessoal ouviu, acabou tendo uma repercussão muito boa. Quem enviou e-mail pra gente foi o Murilo Ishikawa, diretamente da Estônia. Ele elogiou o programa, ele é um cara que entende muito de gêneros obscuros, inclusive foi citado no programa, né? E acabou sugerindo aqui alguns gêneros pra gente, dentre eles o Nerdcore, o Future Pop, o Drone, que a gente até já comentou um pouco em outros episódios, e por fim o Pirate Metal, que ele fala que já pensou em fazer uma banda com o Paulo Gadioli, que participou do nosso episódio de Blaxploitation, pra tocar esse gênero, veja só. Então... os caras são muito loucos mesmo. Ele também lembrou da existência da Hate Beak, que é, pra quem não sabe, é uma banda de metal que tem um papagaio no vocal, chamado Valdo. É literalmente um papagaio que canta. E existe também a Caninos, que possuía, se eu não me engano, dois cachorros, né, cantando. E existia um split, inclusive, entre essas duas bandas, entre a Hate Beak e a Caninos. Aí bandas com animais como vocalistas, que inclusive o Murilo sugere aqui no e-mail dele um gênero chamado Zoocore para esse tipo de som. E aí, acreditem, esse tipo de coisa existe. Muito obrigado, Musa. Valeu mesmo pelo e-mail, cara. É nóis. O Christian Costa também comentou bastante coisa aqui, eu vou ler rapidinho. Ele gostou do Witch House, do Zolo, comentou do nosso projeto Lex Otaliones, que foi citado também, o primeiro duo de Zeu do Brasil. e deixou também suas sugestões para o próximo episódio sobre gêneros bizarros, entre eles o Cowpunk, o M-Bass e o Schlager. O Schlager a gente já falou no episódio de Krautrock, acho que a gente acabou falando mal de Schlager, com razão eu diria, e tá bom já, né? Fica por isso mesmo. Bom, muito obrigado a todos que ouviram. Você também pode mandar um e-mail pra gente através do cashfonia@cropsix.com ou manda uma mensagem no Facebook mesmo. Curte lá a página. É nóis, bora pro programa que tá muito legal com a Marcela. Beijo. Bom, de onde vem o pós-grunge? O que é pós-grunge? Onde ele vive? Como se reproduz? O que ele faz nos tempos, nas horas vagas? Alguém se arrisca aí? Bom, eu não me arrisco. É, eu sou da opinião de que é tudo que veio depois de 94, depois que o Kurt morreu, depois que o... Pós-grunge, né? Os caras gostavam de grunge e fizeram uma música mais melosa e popzinha. É, alguns melosa. Um pouco mais pesados, outros bem mais pop. Ah, mas sabe qual é? Pesado de jeito estranho, é o mais pesado que não é mais pesado, é o mais pesado tipo, mais pesado. É aquela pegada, mano, é um outro estilo que é completamente subjetivo, é o tal rock alternativo, né? Isso, que também estourou nos anos 90 e tal. Sim. E aí eu sinto que o pós-grunge é quando o grunge encontrou o rock alternativo. Tipo, do R.E.M., assim, do Smashing Pumpkins, sei lá. Aí colocou um peso e tal, virou pós-grunge. Tipo, rock alternativo ou pop rock, tocado com distorção, e aí vai, né? Eu discordo totalmente. Opa, por favor. Opa. Discordâncias têm preferência aqui na... Que na é pós-grunge pra você? Eu acho que é justamente o contrário. Que é quando o rock alternativo encontrou o grunge. Ah, mas que muda? Qual é? Não, é totalmente diferente. Olha, não é que o rock alternativo incorporou... O grunge incorporou os elementos melódicos do rock alternativo. O rock alternativo incorporou os elementos agressivos do grunge. Ok. Caraca, uma boa. Porque há quem diga, né? Inclusive o Michael Azerrad, não sei se é esse o nome do cara, o cara aí que escreveu a biografia do Nirvana, ele fala que o termo pós-grunge, ele surgiu como um conceito pejorativo. Porque você tinha as bandas de grunge, elas eram icônicas, né? Representavam toda uma cena aí, né? Cena, essa palavra aí. Um dia discutiremos se existe ou não cena, mas enfim. Essa cena aí, esse movimento grunge. E depois de um certo tempo ali, não sei, 93 eu diria assim, parece que o grunge começou a cair um pouquinho assim, começou a decair. O próprio Kurt Cobain lá começou a vestir camisa falando, aí, mais uma moda, né? A moda da moda, grunge is dead. E ele já não acreditava muito no grunge. Daí o pós-grunge foi meio que um termo cunhado para bandas que beberam dessa fonte grunge, só que com um apelo popular, porque gravadoras, né, estavam procurando coisa nova, entre aspas, mas que não deixasse muito de lado aquela pegada toda agressiva, as guitarras distorcidas que o grunge tinha, sabe, divulgado, assim, proliferado. Então, na época, se você falava, ah, isso aí é uma banda pós-grunge, quer dizer que ela não era roots o bastante pra ser uma banda grunge e que ela meio, entre aspas, assim, já nascia vendida, sabe, pra uma gravadora, assim, coisas totalmente radiofônicas. E até... Mas isso é discutível, né? O que é essa abordagem popular, assim, sabe? Mais radiofônica, porque... Se você pegar o Bush, tem guitarra distorcida pra caramba. Tem uma banda de... Uma banda não, uma porrada de coisa bem agressiva e... Inclusive invasões no Iraque, né? Tô brincando. Guerra do Golfo, referências, né? Referências políticas. Ah, o próprio... É Candlebox... Kendo Box é a melhor banda do pós-grunge. Puta, a primeira faixa melhor do álbum. Banda. Acho que é o debut deles, né? O próprio... Kendo Box. É isso, né? Que é um riffão stoner aí, como dizem alguns. Completamente stoner. Você vê que não é tão pop stoner, assim. Calma lá, como ele... Calma lá, vamos ter calma. Vamos esperar na gravação. Né? Eu queria dizer aqui que de stoner eu entendo. Olô. Não de stoner rock, no caso. E de stoner, entendem? Eu só queria falar que esse lance que você citou, Heitor, do Kurt começar a usar camisetas dizendo que o grunge tinha morrido, pra mim aquilo foi a anunciação oficial do pós-grunge. Ali nasceu o pós-grunge, tipo, ó, acabou já o grunge. Ele percebeu, Kurt percebeu o pós-grunge primeiro que todo. Olha, caralho. Porque ele não queria fazer parte justamente do pós-grunge. Pode crer, então você que tá dizendo que a morte do Kurt Cobain é em razão do... O pós-grunge matou nessa o merda Kurt Cobain, exatamente isso que eu tô dizendo. Se eu não me engano, é a segunda vez que a gente dá motivos pra morte do Kurt Cobain. Ele é um divisor, infelizmente, ele quis ser tipo Jesus Cristo, assim. Faz parte da mitologia do Kurt Cobain. O cara fez, tipo, o cara quis ser um divisor, assim, tipo, antes e depois de Cristo, né? É, coitado, tipo... ele deve estar muito frustrado, porque ele tentou se matar e tá todo mundo dizendo que ele foi morto por outros motivos. Cara, ele só queria morrer. O cara nem se suicidar, ele pode. Ah, mas por que ele se matou? Porque tava vindo pós-grunge, ele foi. Ah, não, melhor eu não morro. Exatamente. Ou morro, né? Me mandar embora antes dessa porra aí, filho. Caralho, que maldade. Imagina se ele tivesse que esperar até o Nickelback. Nossa senhora, hein? Nossa. Quando os canadenses entram na parada, o negócio consegue. Quando os canadenses... É quase um South Park. Nossa, tudo piora, né? Ou melhora, né? É, aliás, dois motivos, né, musicais, eu diria, que fazem com que muita gente odeie o Canadá. São Alanis Morissette e Nickelback. Caralho, quem... Nossa, eu pensei que ele ia falar... Eu odeio o Canadá por causa de Alanis Morissette, cara. Nossa, sim. Olha, eu só queria adiantar... Nem precisa colocar essa parte. Mas eu só quero adiantar que quando chegar na parte do melhor disco de pós-grunge, o meu é da Alanis Morissette. Você acabou de falar que era o Kendo Box? O Kendo Box é a melhor banda. O melhor álbum é da Alanis Morissette. Com certeza. Canadá é odiado pelo Nickelback, ponto, assim. Os outros estão muito abaixo. Não, mano. Não, pelo Justin Bieber. Cara, Alanis Morissette é odiadíssima. Odiadíssima. Pior que ela é odiada mesmo, eu não sei porquê. Eu gosto dela. Eu também gosto dela. Acho que é por causa das letras ofensivas aos ex-namorados. É. Exatamente. Aí o pessoal toma as dores, né? É, exatamente. Puta, que como alguém pode odiar Alanis Morissette, gente? Não faz o menor sentido. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but... A gente tá falando de pós-grunge enquanto anos 90? Então, vamos começar nos anos 90 aí? Vocês foram pra Alanis e Nickelback, eu só tô dando meu... Alanis é completamente anos 90, querido. Não, eu sou... Alanis começou em 1990, inclusive. O Jagger Little Pill é de 95. É, o Kirby do Nickelback é de 96. Quem liga pro Nickelback? O Kirby? Vamos voltar pro Kirby boa do Canadá. Caralho, eu adoro o Kirby, nossa. Mano, vamos voltar pro começo, então. Ele manja de nome e de disco do Nickelback. O Marcos só pega o Kirby no Smash Bros. É, lógico. Tá explicado. Tô de pós-grunge. Bom, se a gente for falar de pós-grunge, assim, no começo ali, no o nascedouro do gênero, do termo, do rótulo, desse guarda-chuva aí maluco, quem se enquadraria no pós-grunge? Bandas que puxaram esse... Enquanto transição? Que exatamente, são consideradas? Outra coisa, isso. Eu voto no Blind Melon. Caramba, o Blind Melon. É, o Blind Melon, eles eram amigos dos caras da cena grunge. Eles não eram especificamente grunges. Eles já tocavam e aí eles começaram... Grunges. Meu, o No Rain é tipo... o maior hit da época, assim. Concordo. Foi, sei lá, em 92. Nossa, ainda não tinha acabado o grunge. Verdade. Ainda não tinha surgido o termo pós-grunge. Eu voto no Blind Melon. Pode Caralho, boa, boa observação. Bem, bem justificado aqui. É, mas também que, por exemplo, o Live foi formado em 88, eles têm disco em 91. O disco deles. É que eu acho também... que o Live se encaixa no... Eu não ouvi nada antes do Troy Cooper do Live. Então, não sei o que era antes. Se os caras se anteciparam e já conseguiam... Eu acho que era melhor antes. Voltar ao tempo. por exemplo, eu acho que o... Bom, acho nada. Eu acho que o Live se encaixa naquela categoria de bandas que já existiam e que estavam ali dentro do tal rock alternativo e que quando descobriram, nada com foram isso. Influenciados de alguma maneira. Mas é bem pelo isso dinheiro. Mesmo. Porque o Mental Jerry, pra mim, é o melhor CD deles, que é... de 91, eles ainda estão nessa transição, eles ainda não encontraram essa coisa do pós-grunge de querer fazer hit, fizeram, porque, sei lá, as músicas mais conhecidas deles estão nesse disco, mas eles completamente mudaram a fórmula do começo da banda pra depois do grunge, assim, dá pra ver que foi influenciado. Justo. Tá. Pode crer. Muita gente fala que a morte do Kurt Cobain, né, estabeleceu esse... O grunge e o pós-grunge, né? Mas então a gente tá vendo que não é bem assim, né? Que já tinha banda que pegava, que tava no meio ali do rock alternativo, que já enveredava ali, já trilhava um caminho um tanto quanto particular, sem, né, ter o, porra, Kurt Cobain aí, um dos ícones, o messias do grunge aí morreu, então agora é pós-grunge, sabe? Porque ninguém é... sei lá, grande o bastante ou bom o bastante, não tô dizendo que Nirvana seja mas... É, tanto que o álbum do Candlebox lá é de 93, né? É, então, o Bush, se eu não me engano, tem... Não, 93. Eu acho que o Candlebox, eles eram uma banda já pra ser do grunge, mas eles não foram aceitos na turma, assim. Fechou uma panelinha. Aí eles falaram, não, vocês não entram mais, vocês estão muito O Candlebox, e aí eles ficaram real... com o pós-grunge. A porque sonoridade o Kingdom é bem mundo. Hard rock, assim, também, né? Os caras são de Seattle, os caras são de 90. Os caras podiam ser do movimento grunge, mas a panela... É verdade, fechou. Né? Ainda mais porque o grunge tem essa particularidade, entre aspas, de ter sido um movimento local, né? Sim. É bastante. E o pós-grunge já não tem isso, né? Várias bandas iam pra Seattle, né? Pra meio que dar certo, assim. Na Sim. É real. Mas o grunge nada mais é... Imagina você se mudar pra Seattle, velho. É, imagina o cara de Tampa, Flórida, tá ligado? Indo pra Seattle... Viver lá só pra, mano... Tomar chuva. O grunge é em si uma cena local. O que mais que é o grunge? O grunge não tem como falar que o grunge é um estilo de música, porque todas as bandas grunge são completamente diferentes uma das outras. O pós-grunge também levou essa... essa sina aí, né? É a vanguarda paulista aí, é a vanguarda de Seattle aí, esse gênero de rock aí. Talvez sem tanta inventividade e inovação musical aí, mas... Porque você não pode definir, né, pela sonoridade, quer dizer, enfim, eu não sei o que eu tô falando, mas tudo bem. Mas eu acho que... Me perdi no meu próprio raciocínio, desculpa. Sou apenas um robô da sociedade. Esse é o efeito Stoner. Eu acho que, mano, o ano do pós-grunge, na real, é 95, né? Se você for ver, ó, tem o Frog Stomp do Silverchair, o Foma do Nixons... Que daí já tá estabelecido o pós-grunge. Do Everclear. O Jagged Little Pill da Alanis Morissette. Collective Soul. Pet Your Friends do Dishwalla, o Collective Soul. Ai, Pet Your Friends. Que o Foo Fighters, o primeiro do Foo Fighters. Ai, gente, o Foo Fighters. Então, mas Foo Fighters foi o... Eu arrisco de... Não arrisco não, porque acho que é meio fato. Foi uma banda que, pelo próprio Dave Grohl, que viveu, né, essa cena grunge aí, e ele levantou uma porrada de banda com Foo Fighters. Então, mas ele ajudou a... Banda de herança não pode a estimular isso. Mas ele era só... Um bando de banda, assim. Meu, pra mim é tudo... Eu acho que o Chris Cornell não conta, o Jerry Cantrell não conta, o Foo Fighters não conta, e todo mundo que é da herança do grunge não devia contar. Mas aí eles contam um com o quê? Herança aí do na grunge. Esfera de... É o sub-subgênero. Não, enquanto a gente tá modulando o que é o pós-grunge, enquanto intencionalmente, assim, do que foi formado o pós-grunge feito para a mídia, no caso. Pode crer. Enquanto construção de cena. O Foo Fighters não se encaixa, porque o Foo Fighters veio do grunge e, obviamente, que o Dave Grohl queria continuar tocando e, plus, ganhar dinheiro com isso, porque, sim, né? Então, não ele quer. Já... É, ele não se encaixa em... O estúdio dele, né? Tinha que fazer documentário falando como a mesa dele é boa. Essas coisas. Isso demora, né? Foram 20 anos aí até agora. Exatamente. Exatamente, porra. E eu acho até que o Foo Fighters... Eles não é uma banda pós-grunge, ele é uma banda que chupinha o pós-grunge. Caralho. Eu acho. É, e é um medalhão do pós-grunge. O pós-grunge já existia. Já tinha sido formado a essência do pós-grunge. Dave Grohl, vendo que aquilo era rentável e que ele, obviamente, era a herança maior do grunge no momento, se aproveitou daquilo pra prosseguir com a fama. Então a gente chegou à conclusão do programa, por enquanto é... Dave Grohl matou o Kurt. A Courtney Love não matou o Kurt Cobain, é isso. Você quer mesmo falar sobre a Courtney Love agora? Bom, o assunto Courtney Love foi limado. Então foi, porque a mulher carrega o peso do grunge das costas. A mulher é a essência do grunge sofrido nas costas. Ninguém fala mal de Courtney Love aqui. Pode falar mal, agora que eu nem falar. Eu gosto não, de óbvio que não. O Hole tem um dos melhores discos. O Live Through... Gente, vocês ouviram Hole? Fala a verdade pra mim. Melhor single que os anos. O Live Through This é um dos melhores discos de pós-grunge. Tudo bem, tá? Ele não é tão pós-grunge assim que é 94, mas também, dentro do Blind Melon, o Hole pra mim é uma das bandas que puxou o pós-grunge. Tá justo. Completamente. Principalmente pela competição. A Courtney Love mesmo disse que ela competia com o Kurt nesse lance de composição e ela queria sair. Porque, né? Ser mulher não é fácil. Todo mundo devia levar um pouco mais de consideração para as bandas de mulheres. Por isso, quando você tem uma banda sendo mulher, a primeira coisa que eles querem saber é com quem você namora, é se você usa roupa curta. As pessoas não se preocupam. Ah, eu não acho. Tudo bem, no meio do rock, mas assim, na música. No meio geral... qualquer meio. Live Through This de 94, um dos precursores do pós-grunge, um disco foda. You should learn how to say no. Vai, bandas e discos medalhões, assim. Tipo, pô, pós-grunge não sei o que é, nunca vi nem comi só os falar. A gente poderia encaixar o Candlebox, 93, talvez seja um dos primeiros ali, que já tem uma pegada que é um pós-grunge, só que... Melhor banda. Não é pós-grunge, é isso, né? Tipo, é um meio... E é um daí grunge, né? É um grunge, é bem... Eu acho bem hard rock. Hard rock? É, pra caramba, solões de guitarra e tal... Até no jeito dos caras se vestirem. Então. Ah, mas eu acho que os solões que eles fazem são muito, sei lá, Alice in Chains, por exemplo. É, então, mas o Alice in Chains é uma Alice in Chains é a melhor banda de grunge porque não é grunge. É herdou do hard rock o grunge. Ok, o Candlebox é a melhor banda de pós-grunge porque não é pós-grunge. Então o Steely Dan é a melhor banda de todos os estilos. É, mano, mas acho que medalhões anos 90 não tem como fugir do Foo Fighters, apesar do Silverchair. O Live, gente, Bush. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Frog Stomp, foi uma coisa muito bizarra pra mim. Caramba, eles tinham 15 anos nessa época, né? É, eu acho que eu também. Não, menos, se pá, não sei. Tinha uma menina nova na escola, todo mundo queria ser amigo dela porque ela era uma amiga nova na escola e ela era, tipo... super cool, obviamente que ela ficou minha amiga. E aí eu e uma outra amiga fomos visitá-la, que ela foi atropelada na porta da escola, foi toda uma mobilização e tal, e a gente foi visitá-la. E aí quando eu cheguei lá, o irmão dela tinha um monte de discos, assim, e tinha o Frogstone, e eu odeio sapos, odeio, por favor, é a coisa que mais... Eu acho que a única coisa que me deixa apavorada no mundo é sapo. É verdade. E aí, na hora que eu vi aqueles três sapos, assim, eu falei, meu, não, que nojo, quem faz um disco desse? Aí meu amigo falou, vamos ouvir, pra ver do que se trata. E, meu, a gente ficou as três sentadas ouvindo aquilo. Sei lá, a gente tava na sétima série. Foi, tipo, incrível, assim, porque a gente gostava de grunge. E a gente nunca tinha ouvido uma banda pós-grunge. A gente foi a primeira banda pós-grunge que eu ouvi, foi o Silverchair. Uhum. Foi, tipo, incrível, assim, incrível. A gente falou, meu, o Kurt tava errado. O grunge não morreu. Então, porque Mas ele tinha razão, porque depois chegou o Neil Barron e... Olha. Enfim. Puta que eu pariu. Caraca! Mano, Neon Ballroom é o melhor disco de pós-grunge disparadíssimo, assim. Silverchair é maravilhoso, cara. É nitidamente uma das bandas que sabe compor. Os caras modulam, os caras usam dissonância, é tudo pensado, os arranjos são sensacionais, as temáticas das letras são maduras. O pós-grunge é isso. É saber modular, é saber. Não, nenhuma modular, outra banda faz isso? Nenhuma outra banda modula? Nenhuma outra banda faz isso tão bem quanto eles, mas fazer faz. Não, mano, Silverchair simplesmente deita, sabe, em cima das outras bandas em vários aspectos, assim. Você ouve o disco do Neon Ballroom, você fala, caralho, é um negócio maduro, assim, tanto já... musicalmente quanto literalmente. Não, eu não vou discutir com você porque eu gosto muito de Silverchair, a gente não tá brigando. É, pô, por favor, né? Fica tranquilo, não tô falando mal. Falou. E já começa com Emotion Sickness, né, que é puta. Olha esse nome dessa Emotion Sickness, é sensacional. Ah, gente, desculpa, eu gosto mais da tradução. Se eu tivesse produzido esse disco do Silverchair, eu nunca teria colocado Emotion Sickness pra abrir o disco. Não. Por isso que ele é genial. Exatamente, porque é ousado. Faixas de abertura, mano. Puta, mano, é um puta sonzeira, mas... Não é, por exemplo, você pensa, pô, vou produzir um disco pós-grunge que é comercial, tá ligado? Aí você coloca com a primeira faixa Emotion Sickness, que não é o som mais longo do CD, mas é o segundo mais longo. Um som de 6 minutos com... Cadenciado. Cadenciado, com arranjo de cordas, vários climas e tal. Não é uma música direta, tá ligado? Não é... Exatamente, não, mano. Não é nada comercial. É ousado o negócio. E eles abriam... Na época eles abriam um show com esse som, que é mais foda ainda, tá ligado? Concluindo o assunto sobre Silverchair, eu acho louvável ver o quanto a banda... não teve medo de evoluir, sabe? De um disco pro outro, nunca foi a mesma banda, assim. Sim, eu acho muito foda isso. Até porque isso não se aplica à carreira solo, né? Eles começaram muito novo, né? Acho que eles tinham 15 anos no primeiro disco. Bom, seguindo outras bandas aí que são bem emblemáticas, o que vocês acham do Bush? Eu acho legal, cara. Assim, eu gosto mais do Razor Blade Suitcase do que do 16 Stone. Eu sou o contrário, eu já prefiro o Viu primeiro. Viu que ele é meu best? Eu tô com o Marco. Então, eu não sempre... Não tatuei o nome desse homem à toa, assim. Eu sempre odiei Bush, porque eu só tinha ouvido um som solto. Os dois políticos e a banda, é isso? É, exato. Os dois políticos. Todos usam o nome, assim. Acho que são três políticos, né? Vô, pai e filho. Já tem o neto aí. Ah, e a banda é inglesa, cara. Só pra contar. A banda é inglesa. Não faz sentido nenhum, rock é uma... aliás, eu tô com o pau na cabeça. Post-grunge tá com o pau na cabeça? Eita. Post-rock, né? O post-grunge, ele é bem americanão, assim. Sei lá, eu sinto uma vibe bem americana. Apesar que tem o Bush, a PJ. Silverchair, né? Australiano. E tem uma parada interessante. Ah, não, pode ir, desculpa, Victor, conclui. Não, eu só queria falar que eu achava que ia ser horrível o disco do Bush e eu só achei normal, assim. O primeiro disco que eu acho bacana, assim. O Sixteen Stone. O Razor Blade Suitcase, eu acho que tem. Parece que isso foi pelo menos a crítica na época e eu acho que eu concordo. São singles bons, mas não é um álbum, sabe? Eu acho isso do Sixteen Stone, mano. Eu também, eu completamente. Eu vou falar como quem inventou na época, porque agora é muito fácil. Eu quero conhecer a discografia de uma banda, então você vai lá, puxa no Google. Eu era adolescente naquela época, eu não tinha internet pra gente procurar essas coisas, não tinha aí ficar falogado. Então a gente tinha que esperar lançar na rádio. Eu morava no Brasil, eu não morava na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então tá revelando a idade, hein, Phil? Gente, eu não tenho vergonha nenhuma da minha idade. Não sei porque as mulheres têm que ter vergonha da idade. A gente só vai ficando melhor. Tô na melhor, inclusive. E aí. Auge. Sou Balzac agora, gente. Eu adoro ser Balzac. Enfim. E é a primeira vez que eu vi Machine Head na rádio. Foi mais basicamente a mesma coisa de quando eu ouvi o Frog Stomp. É tipo, maravilhoso. Machine Head é uma música foda. E aí veio, sei lá, Glycerine. Aí é outra coisa, é outra pegada, não tem nada a ver. É, fato. E aí, até eu conseguir ouvir esse álbum inteiro, sei lá, foi um ano aí. Eu ouvi esse álbum, sei lá, em 96. E aí eu vi que era exatamente isso. Músicas feitas para atingir determinada situação público-alvo. Assim, o Bush, pra mim, foi formado pra adentrar nessa cena norte-americana. Que não faz sentido nenhum, principalmente por eles serem aqui da Inglaterra, a banda soar daquele jeito. É a única banda inglesa. É muito americanizado. Eu tinha certeza que era americano. Eu descobri que eles eram ingleses muito tempo depois. Até porque o sotaque não tem nada de inglês, né? Exatamente, os caras eles queriam ser americanos. O Sixteen Stone estourou, fez sucesso nos Estados Unidos, precisou do Razor Blade Suitcase pra atingir parada britânica, assim, que foi o segundo disco. Olha, o primeiro meio que passou batido, assim, no... Não batido, óbvio, mas, sabe, não fez o sucesso que o Razorblade Suitcase fez lá na Inglaterra. Mas eu acho que é justamente por isso, por eles quererem fazer esse sucesso. Eles fizeram esse álbum pra entrar nessa cena, eu acho, assim, minha opinião, né? Tem uma parada engraçada... E ninguém deu estrela. Tem uma parada engraçada, né, nesse lance aí de Estados Unidos e Reino Unido, né? Se você pega o Damon Albarn, ele, acho que numa entrevista para All Music, ele disse que o Blur era uma banda anti-grunge. E assim como Noel Gallagher também afirmou que eles não queriam essa anti-grunge, o anti-pós-grunge, né? Porque eles não queriam essa atmosfera, sabe, meio... não tristonha, mas melancólica e depressiva, assim, do grunge, sabe? Essa coisa muito deslumbrantes, emocionais. O Britpop assim é contemporâneo. É, então, e o Britpop foi uma resposta a esse... Britpop é superante. Nossa, eu fico pensando nas músicas do Blur aqui agora, só a música animada que tá junto. Maravilha. É, mas o Blur é engraçadinho, né? Blur é da hora demais, mano. Vamos tomar cuidado aí falando do Blur, caralho. E o Live? O Live falar, é, né? Ou não é pós-grunge? Não, cara, o Live foi uma... Tá nessa primeira geração aí, né? Do... Porque ele começou antes, né? De ter o... O Live é de 88, eles se formaram em 88. Tem o disco de 91, que o pós-grunge não era nenhuma ideia, né? E é o melhor disco pra mim. E eles meio que se consolidaram com essa pecha aí de banda pós-grunge, né? É um caso curioso. Então, eu acho que o Live é a banda também que... Pra se moldou definir o gênero, com a influência do grunge. Não pra definir o gênero, não. Do gênero, não. Foi a que pegou o gênero pra si. E fez uso dele, assim, pra se... Sem assumir. Porque eles não se declaram uma banda pós-grunge, assim, tipo... Eu acho que eles não se declaram assumidamente. Ah, nós somos uma banda pós-grunge. Eu nunca vi nenhuma... Eu não sei também, porque eu sou muito lesada com essa coisa de... Procurar informações do que os artistas dizem ou deixam de dizer, enfim. Mas eu não sinto eles como assumidamente uma banda pós-grunge. E eles começaram antes... Eles não passam essa energia, né? Eles não passam essa vibe. Mas dá pra sentir a diferença de como eles foram afetados. Eu acho que eles pegaram uma carona, assim nessa coisa do pós-grunge comercial. É, o Throwing Copper, né? Que é o álbum, assim, emblemático deles de 94. Dá pra perceber bem isso, né? Então, e essa é justamente isso, porque o melhor álbum deles é o Mental Jelly, que é de 91. E o álbum emblemático deles é o Throwing Copper de 94, porque demorou 3 anos pra eles terem um álbum eles emblemático. Eles ficaram ali absorvendo a coisa. Sim. Pô, 91 tinha disco do Nirvana ainda, não tinha? Tinha. Sim. Foi o último, não foi? Foi, não foi o último. Oh, Nevermind. Nevermind, isso. Nevermind, tinha o Tender Pearl Jam. E era impossível. Eu acho que não tem como uma pessoa não ter ouvido o Nevermind e o Ten, pelo menos. Coisa boa. Meu, e o grunge, se você pegar... Desculpa, gente, mas eu sou mulher, eu tenho que ficar batendo nessa tecla. Os caras, eles eram muito amigos das meninas dos movimentos Riot Girls. Eles eram super... O L7 é uma banda grunge ou pós-grunge? Pra mim é grunge, mas é mais voltado pro Riot. Ah, lembrei o que eu ia falar. Pode crer, eu vou falar, gente. Vocês vão ter que me engolir, eu sou zagalo de vocês. Que esse lance deles serem envolvidos com as causas feministas, isso é nitidamente verificado nas composições. Dificilmente você vai achar uma letra machista numa banda grunge. Já nas bandas pós-grunge, a história muda. Porque falar de amor e tratar a mulher como um objeto de desejo e querer que a mulher seja só dele, ser dono da mulher, isso é uma coisa que você acha muito no pós-grunge, essa baboseira sentimental machista. No grunge você não vê isso. Isso é completamente uma característica do pós-grunge também, ressuscitar essa coisa do mimimi nas letras. Bom, e já pra falar dessa... A cena 2000, então, que daí já era o que tocava na MTV, né? Aquela banda de meio pop rock, rock alternativa, não sei o que é, pós-grunge. Então, exatamente, eu descobri que toda banda que eu achava que era pop rock é pós-grunge, tá ligado? É, tipo, até a maior prova é o... É, então, Matchbox 20, cara, pra mim isso é... Toda banda que eu achava que era ruim é pós-grunge. Eu cheguei a uma outra constatação. Eu cheguei a uma constatação que a grande culpa da pirataria, tá ligado? E da razão pela qual as gravadoras foram se fudendo aí ao longo dos anos é do pós-grunge, tá ligado? Exato. Porque imagina que você vai lá na... Você ouve aquele som na rádio, porra, que som legal, preciso comprar o disco. Aí você vai na loja, né, compra, paga uns 30, 35 reais no CD, tá? Um CD normal, tá ligado? Não é nem... Deluxe. Digipack e tal. Um CD normal. Aí você vai lá, o disco tem 12 músicas. Você ouve e... Você comprou só por causa daquela música e todas Exato. As outras são uma merda. Sim. Tipo, 14 Sim. faixas e 3 Parabéns, hora. Marco, você resolveu... Eles são tipo, culpados, tá ligado? Eu já tinha parado com isso por causa do Bon Jovi. E aí eu não parei de comprar disco por causa do Bon Jovi, mas isso era uma verdade. A gente não comprava disco, a gente sabia que o disco inteiro ia ser uma bosta. Era mais fácil comprar o single. Só. Era mais fácil deixar no 89 ligado lá na rádio e gravar na fita cassete. Isso, é, na fita. Se você deixasse uma hora gravando, você pegava todos os sons. Exato, mais de eu uma tinha vez. Várias compilações de pós-grunge, várias. Nossa, na época de Pearl of Mud, três músicas de cada banda. Nossa, eu gravava. Mud, pode crer. Eu gravava na fitinha cassete aí, no... E daí você perdia o comecinho às vezes, ficava mó chato, assim. É. Mas era só deixar no horário nobre lá por uma hora. Exato, programava. Ah, o meu era na raça, não tinha essas... Ah, falou, né, Heitor? Eu sou mais velha que você, não vem com essa. Mano, eu ficava esperando tocar Inaraí do Catinguele. Eu não precisava Gênero. Esperar. Vai na Nativa, né? Boa, Nativa FM. Quando os caras gravando pós-grunge. O pagode e o pós-grunge estão ali, né? Kill, um dos motivos de você ter sido chamada pro programa, porque você é uma pessoa que viveu bem a época, você conhece do assunto e tal, e eu particularmente, eu sempre tive a ideia, pra quem não sabe, a Marcela é de Mogi das Cruzes, em São Paulo, né? E aí eu sempre tive a ideia assim, de que Mogi tinha uma cena que era muito pós-grunge, cara. Tipo, sempre que eu fui nos shows em Mogi, ver os shows da galera, assim, as bandas das minas daí, daí não que você tá na Inglaterra, né? Mas de Mogi. É. Mano, eu sempre pensei, cara, que sonzeira pós-grunge. E a gente do ABC não tinha isso, não tinha banda assim, sabe? Já era um negócio mais metal, sei lá. O que você tem a dizer sobre isso? Confirma ou é uma falácia minha aqui, uma constatação infundada? É estranho falar, porque eu ainda vivo, eu me sinto muito lá ainda. E é completamente a nossa... Porque a cena musical em Mogi é muito forte. E essa coisa do grunge, eu acho que impactou muito lá. Porque a Mogi não chega a ser interior e não chega a ser cidade grande. Então, o pessoal meio que assimilou aquele grunge e aquilo até hoje traz muita influência direta nas bandas criadas até hoje, inclusive. Pode então, tem um bairro perto da minha casa lá, onde a gente sempre fazia festas, que a gente chama de Nova Seattle, que é o Jardim Invest. O pessoal da Nova Seattle, maravilhoso. A gente viveu muito como grunge. A gente chama de Nova Seattle justamente por isso, porque os caras são grunge até hoje. As bandas dos caras são todas underground até hoje. E as minhas duas bandas, pra mim, são completamente pós-grunge. Não no sentido pejorativo. No que sentido... é o Give Me a Break e o High Low Nurse. É. A gente é muito influenciado. O Give Me a Break, eu acho que não soa tanto pós-grunge. Eu vou dizer grunge, no caso, né? Porque o pós-grunge é porque nenhuma das minhas duas bandas tem. Acho que o High Low Nurse tem uma música que é um pouco mais pop, assim, que a gente fez um pouco mais comercial, no caso, mas que não foi intencional. Mas as minhas duas bandas foram muito influenciadas, e são diretamente. As meninas que tocavam comigo no Hello Nurse, elas têm uma banda chamada Maquiladora. Você Sim. ouve aquilo e você fala, meu, isso é a Ná maravilhosa do pós-grunge. Aquilo podia então. Estar fazendo sucesso. Pô, eu ouvi. Eu já vi vários shows da Maquiladora e tal. E as duas são incríveis. Não, é uma sonzeira foda, assim. É um negócio muito pegada mesmo. Eu lembro de ouvir ao vivo e falar, caralho, eu nunca tinha visto uma banda assim, sabe? Pegada assim, bem aquele negócio, uma influência de rock alternativo, só que pesado, Sim. assim, com distorção mesmo. E as pessoas subestimam muito, né? Porque elas acham que grunge, ah, ninguém estuda música, ninguém faz, toca esse tipo de som porque é músico, é porque tipo, é o que dá pra trocar com os amigos. Não, cara, não é bem assim. A Deia, a baterista, ela toca bateria desde criança, assim, ela é a melhor, eu posso dizer que ela é a melhor baterista com quem eu já toquei na vida, assim. Ela é incrível. E a Thaís, por exemplo, é formada na Berklee. São coisas que as pessoas acham que, meu, não, a funk é musiquinha, tipo, pra quem não sabe de música, e não é bem assim. É um universo do Mogi é muito musical, assim. As pessoas levam isso muito a sério lá. O Ramones já tocou em Mogi. Pode crer. Não, pro rock, assim, né? Tipo, tem muita cara rock em Mogi, eu sinto assim. Sim, porque as pessoas vivenciam aquilo. Pode crer. A música lá tem um impacto verdadeiro. Não é. São Paulo é uma cidade muito grande. Então o que acaba sobressaindo são as pessoas que tentam, né, ser especiais. As que têm mais oportunidades de, sei lá, as que têm mais dinheiro. Que tem mais influência. E em Mogi não tem isso. Tipo, as bandas são as bandas. Tipo, ninguém é famoso em Mogi. É todo mundo amigo de todo mundo, saca? Sim. Tipo, eu acho Mogi uma cena muito grunge, assim. Totalmente a cena grunge. Tem as bandas que são rivais, tipo, Pearl Jam e Nirvana. Mas que no fim das contas é tudo de parinha no mesmo saco. Vai lá e toca mesmo disco no mesmo show. É a Seattle brasileira. Eu acho, Mogi. Bom, é que eu não, né? Eu teria que conhecer todas as cidades do Brasil pra poder comparar. Mas outro pra lugar mim, que o Brasil tem... É outro lugar que tem muita banda também com influência grunge, assim, e mas um pouco mais stoner é Goiânia, né? Pode crer, pode crer. Porra, você vai pra lá, você vê as bandas, assim, é tudo meio grunge também, é interessante, assim. Eu acho que tem uma parte de Brasília também, acho que deve ser fronteira, né? Deve ser Goiânia. É bem legal, assim, tem várias bandas que você ouve e fala, caralho, mano, mas, podia ter sido sucesso pra caralho. E eu acho Brasília... isso incrível, porque eu acho que o que hoje faz... Hoje é subcultura, assim. O que sustenta o rock no Brasil são esses movimentos musicais underground. Ah, sim, sem dúvida. Até porque o rock mainstream no Brasil nunca chegou muito longe, né? Assim. Não. O que a gente considera rock, aquele negócio de B-rock, eu não vou nem entrar nesse assunto aí, né? Porque eu já costumo ser muito polêmico aqui. Mas é complicado. Se juntar comigo? Então. É complicado, complicado. Mas aí quando você vai pro underground, você vê umas cenas assim, o negócio é realmente bom. Pô, cara, o Maquiladora, quem não conhece, ouça. Ouçam as bandas, favor, as bandas da Marcela favor. Também, o Give Me a Break e o High Low Nurse, que eu já conferi e é sucesso. A galera que sabe tocar mesmo assim, faz uma puta sonzeira. Eu acho que o nosso maior problema no Give Me a Break em si, além da... É que eu não era tão novo assim, e nosso último baterista André também não era da minha idade. Mas as meninas, elas eram bem novas e a gente queria tocar aquilo, era muito jovem. Então a gente nunca teve essa preocupação de vamos gravar num estúdio foda, vamos divulgar show foda. E eu e a Juliana, a Ninona também, a gente era muito radical assim com as nossas convicções. Então se a gente tivesse a maioria dos festivais que a gente tinha que tocar, isso acho que acontece com muita banda do pós-grunge iniciante, assim, você tem que pagar pra tocar. Tipo, ah, você só vai tocar no nosso festival, você tem que vender tipo, 100 ingressos. Pode e a gente era muito radical com isso. A gente, eu não quero tocar em São Paulo pra público que vai lá pra querer pegar a mina e aparecer. Tipo, ninguém tá prestando atenção no nosso som. Então a gente não se preocupava em ficar se enfiando na ceninha de São Paulo. A gente não se preocupava em gravar em estúdio foda pra fazer disco foda pra divulgar, pra aparecer na MTV. A gente queria tocar porque a gente queria... Era muito grunge, assim. Era muito visceral. Então, a gente tocou, sei lá, acho que quase 6 anos. 6 ou 7 anos, não sei. E a gente... Não era famosa, tipo, na ceninha underground mesmo, assim, porque a gente não se metia. A gente era muito uma cena fechada em Mogi, assim. Pode crer. Então tem muito isso, de Mogi ser a nova Seattle, assim. Eu sinto isso. Não descoberta. O Maquiladora, ele é de Suzano, na verdade, que é uma cidade do lado. Tá valendo... Se as meninas vão ouvir o programa, elas vão ficar bravas. Grande Mogi das Cruzes. Tá valendo toda a região. Poá também, né? Poá, Ferraz e Suzano. Pode crer. É tipo o quadro. Mogi, sim, Poá, a gente tá falando Ferraz. Mogi porque é o que a gente foi mais, assim, eu pelo menos conheço mais. Mas é realmente envolve todo esse ecossistema, assim, né? Sim, é uma vizinhança legal. agora, hoje em dia, ouvir um disco desses, de começo de 92, em 2015, depois de tanta informação musical, de tanta coisa que já se renovou, já passou, não tem o mesmo impacto. Então, esse foi o insight que eu acabei de ter. Vivenciar aquilo. A maioria dos discos que a gente tá comentando agora, eu nem reouvi, assim. Porque eles são muito frescos na minha cabeça ainda. Você já tem, né? Assim, é orgânico, né? É um negócio. Exatamente. O Candlebox, que é a minha banda preferida de pós-grunge, eu fui ouvir hoje. Porque deu saudade, assim. Porque eu não precisava ouvir. Me lembro perfeitamente de tudo do Candlebox quando eu ouvi pela primeira vez. E é o caso da PJ Harvey. A primeira vez que eu ouvi a PJ Harvey foi tipo. Ah, o Hole em si. O Hole é, pra mim, a banda mais importante de pós-grunge por conta disso, por terem mulheres. A Off The More, que é uma das baixistas do Hole, ela tem um trabalho só lá, que a Off The More saiu do Hole já, sei lá, 2000. Então pode entrar nessa leva de 2000 e pouco. Off The More, a banda solo dela. É incrível, incrível, é maravilhoso. Mas as pessoas não acham mais interessante comercialmente esse tipo de som hoje em dia. Então acaba não sendo mais tão impactante quanto é pra mim. Porque já pra mim foi impactante. Esgotaram tudo que tinha que ter sido esgotado. A fonte secou, né? Já diria a mulher lá. Pra mim continua sendo incrível, porque pra mim foi incrível na época. Então eu tenho uma memória musical positiva sobre isso. Talvez se eu ouvisse hoje pela primeira vez sem ter vivenciado aquilo, também não fosse tão impactante pra mim. A PJ Harvey principalmente. Porque é um som realmente pra quem hoje em dia, X. Eu acho que tem uma diferença de... A Trace Bohan, por exemplo. Já ouviram Trace Bohan? Não. Ela tem um hit de... Mother, mother, mother... Ai, isso pra mim é Danzig. Serve! Danzig é pós-grunge? I love Danzig. Machistão, cuzão. Enfim. Não. Eu acho que todo mundo tinha que ouvir Live Through This do Hole. A minha opinião é essa. Live Through This do Hole. Ouvirei. As pessoas têm que parar de crucificar a Courtney Love, porque a Courtney Love carrega o peso do grunge nas costas. Então, mas aí você já tá dando sua opinião do Crop Six? Não. Então vamos pro Crop Six, galera. Vamos. Demorou, é isso? Bora então pro... Bora. Bom, depois desse bate-papo inflamado, a gente abordou muito assunto aí bacana, né? Fugiu um pouco, acho, do padrão, foi mais da hora, mas acho que foi mais sincero esse programa, não sei falar. Foi mais espontâneo, você, talvez, cara. Foi pra você, pra mim foi sincero. Bom, então chegou aquela hora que todo mundo, né, espera, assim, ouve o podcast com ansiedade, falando, quando os caras vão botar lá os 6 itens naquela listinha maravilhosa. Pois chegou agora o momento Crop Six, e a gente vai elencar aqui 6 álbuns pra... E, bom, a gente tá em 5, então vai ter um consenso e cada um escolhe um? Consenso entre aspas, né, mano? O que vocês falarem é... Eu não, eu sou difícil. Sugestão aí. Alanis Morissette. Quem tá... A sua opinião? Não. Eu acho que o Silverchair, Neon War Room, é mais impactante. Eu acho. Pós-grunge. Não, peraí, calma. Se a gente for ter um conceito com Silverchair, tem que ser com Frogstomp. Ah, não. Que é o melhor disco do Silverchair. Ah, mas acho bem. Se tivesse que escolher entre o Frogstomp e o Neon War Room, eu acho que o Neon War Room foi mais... Porque, não sei, porque marcou o gênero e, ao mesmo tempo, ele é muito mais do que um pós-grunge. Eu não sei explicar. Ele musicalmente... Sabe o que eu acho? Que acho o que Neon Baron... Não. Que o Neon Baron tem mais do pós-grunge pejorativo, entre aspas. Ah. Que é o comercial com o intuito de se formular uma música. E o Frogstomp é o mais pós-grunge por essência. Por ser influenciado e ser levado automático. Neon Baron é um álbum de art rock, praticamente. Pode ser o Frogstomp. Pode ser Frogstomp. Bom, eu vou ser tradicional, ortodoxo. Eu vou citar aqui um álbum questionado por muitos, principalmente pela nossa querida convidada. Eu vou botar na listinha o The Color and the Shape do Foo Fighters, porque eu acho que... Acabou de morrer um koala. Foi o que... Mano, nossa, os cara. Caras levaram muita gente nas costas. Acabou de morrer uma zebra. Um nossa, negócio... um dos discos mais chatos, cara. Ai, Psico, te amo. Meu Deus do céu. Disco chato. Tá certo. Acho que tá na moda falar mal de Foo Fighters. É culto rei. Pra mim sempre teve na moda, desde o começo. Nossa, mano, não... Foo Fighters não. Vivenciei o trudo falar mal do Foo Fighters. Eu, por sinal, vou falar mal desse programa, porque eu não sei nem que disco escolher, velho. Nossa, tá foda, mano. Tipo, se eu fosse escolher um disco que eu gosto de verdade, tá ligado? Eu escolheria o Foo Fighters, mas não posso escolher o Foo Fighters, tá ligado? Por que você não pode? Por quê? Porque o Heitor já escolheu. É, exatamente, tá ligado? Sim. Você desculpa, pode pegar Marcos. O outro, o There's Nothing. Não, eu ia escolher o... Pra mim, tipo, eu ia escolher Foo Fighters, então. Ou Foo Fighters ou Silverchair, tá ligado? Se tiver dois discos do Foo Fighters nessa lista, eu vou parar agora com esse programa. É, então. Põe o primeiro do Foo Fighters aí, Marcos. Eu vou causar polêmica aqui, porque... Fala é uma banda odiada aí. Não, no que de chualo, caralho. Ah, eu sei que ele vai pôr. É, frente é linda. É o Edson Wilson. Falar... Mano, Edson Wilson. Foi, ó, eu ouso dizer que dessas bandas anos 90 aí, early 2000, o melhor disco que eu ouvi foi o Silver Side Up do Nickelback. Caralho, mano. Foi o melhor que eu ouvi, cara. Ó, hits como Never Again, Woke Up This Morning, Too Bad. Porra, Where Do I Hide? Mano, sonzeiras. É isso aí. Eu fico com Silver Side Up, Nickelback. Eu vou acender um cigarrinho é de 99, da... É eu vou dar um tapinha na pantera pra poder apreciar isso melhor. 2001. E eu tô escolhendo isso como um voto de... Rebeldia! Rebeldia! De protesto. É tipo você voltar na Paca, voltar no Bozo, tá no ligado? No Aécio, voltando... Eu tô... Eu tô votando no Nickelback porque o post grunge é muito chato. Você é o famoso coxinha esquerda. Eu tô com o Marco. É isso aí. Vai, não, eu tô com o Marco porque eu não tenho a mínima ideia do que escolher. Vou fazer panelaço no programa agora. E aí, vai do quê? Eu só queria comentar que o Silver Side Up aqui no Rachel Music tem 1911 avaliações e a nota é 1.97. Tá aí o voto de protesto do pessoal. O Nickelback, né? É culture hate também. Puta sonzeira. Eu acho que eu vou escolher por ser o que eu mais acabei ouvindo, assim. É que tem umas músicas muito ruins, mas... Mas beleza. É o Bush, 16 Stone. Tem umas músicas muito ruins, Vi. Tem umas músicas muito ruins. É. Que o Razor Blade Suitcase é melhor? Você devia ter escolhido ele. Então, mas é que eu ouvi o Razor Blade Suitcase uma vez só. E o 16 Stone... Já não é o suficiente pra saber que é melhor que o outro? É. Puta, eu preferi o 16 Stone, pra falar a verdade. Eu prefiro o primeiro também. Everything Zen me conquistou, assim. Eu achei legal esse som. Ainda bem que eu não tenho pressão alta. Eu nunca achei na minha vida que eu ia escolher um disco do Bush pra estar no meu... É, a vida é desafio, né, cara? É, a vida é isso. Eu tô sentindo na pele que a vida é um desafio, porque, nossa, É, achou que ia vir aqui, né, só falar o que gosta. Mano, aqui o convidado tem que suar. Saia justa. E vocês, no crop six de amizade da minha lista, vocês estavam agora, eu já não sei mais. E Guilherme Dias, o seu voto. Pô, eu vou colocar um EP na lista aí. O Maquiladora da Maquiladora, de 2007. Ah, Guilherme! Ah. Maravilhoso! Representando o Brasil e uma das coisas que eu mais ouvi de tudo que a gente Por que falou. Por que você não coloca a banda Malta, então? Ó, ô Marco Antônio, você não desvaloriza, não, porque você também paga um pau, que eu sei. Pago pau. Falo mal, mas pago pau. Cara, eu nunca tinha visto essa banda Malta, fui procurar agora o que é. Você não soltou é um post-grunge nacional recente. Post-grunge. Ah, parece Supertour do Brasil, né? Ganhou prêmio. É, então. Aí. Esses rock produzidos do Brasil, tudo parece gospel, mano. Marcela Reis, Kill, seu voto. Então, eu tô em dúvida. São muitos, porque eu né? Queria... São. Eu queria muito que ele tivesse falado. Que a gente não manja. Aqui o manja tudo, o resto são várias opções. Ah, podia ter tem tanta coisa que a gente não falou e que eu queria ter falado. Sim. Do Collective Soul, do Days of the New, do Nixons. O Days of the New é o Alice in Chains acústica MTV ali. Exatamente. Isso, esse é um tópico muito importante, porque o Alice in Chains e as bandas do grunge que fizeram acústicos influenciaram muito para que o pós-grunge se tornasse muito famoso em acústicos, assim. Muitas bandas surgiram depois do Days of the New com essa roupagem acústica. Eu queria falar Candlebox, porque o Candlebox é a minha banda preferida do pós-grunge, apesar de eu achar que eles são grunge mal... O grunge que ficou de fora da panela. O Candlebox é hermafrodita. Candlebox é o Give Me a Break do grunge. Fora da panela. E aí, eu vou ter que falar ali no Forstat, que pra mim é o álbum mais importante do pós-grunge e não tem o que ser discutido. Foi a primeira mulher que fez sucesso cantando uma música que não era pop comercial nesse sentido costumeiro da coisa. Até hoje, meu, quem as mulheres fala desse disco? Que depois que ela foi lá, né, virou Zen, mudou tudo a parada. É que pra vocês não é tão impactante, porque vocês já nasceram com a fase Zen, né? Mas em... Eu nasci com acústico. Eu então, sou Zen. Já era Zen, né? Já tinha incenso no pau, já tinha todas umas paradas de Buda, Baba, Mama. Enfim, eu não sou muito fã da Alanis Morissette, não. Mas esse disco é o disco... O Crop Six é o quê? É o melhor disco? Ah, é o que você quiser pôr. Você quiser pôr. É, eu, por exemplo, Nickelback. É, foi, é. Porra, então eu vou pôr o Live Through This do Hole. Boa. Então, isso aí. Já que é pra ser polêmico, põe o Live Through This do Hole. Melhor disco de pós-grunge. Isso aí. Eu acho justo. Bom, então retomando aqui os nossos 6 itens da nossa listinha mágica. O momento Crop Six ficou assim. O Bush, em 1994, com 16 Stones. A banda Hole, também, com o lançamento de 94, o Live Through This. O Silverchair, em 95, com o Frogstone. Foo Fighters, 97, The Color and the Shape. Nickelback, querido Nickelback, 2001, com Silver Side Up. E Maquiladora, já em 2007, com o EP homônimo Maquiladora. É isso então, lembrando que, ó, você aí que tá no Facebook navegando, dá uma curtidinha lá na página agora, Cashfonia tem página própria, curte lá a página do Cashfonia, manda e-mail pro cashfonia@crop6.com, comenta lá no Facebook, pô, que banda faltou, que disco que tinha que ter mencionado, como vocês falam besteira, como a Marcela é da hora, e, pô, chama ela pra fazer o podcast e vocês ficam em casa, vocês não acrescentam nada, essas coisas aí. E, bom, me despeço aqui dos meus companheiros de bancada imaginária. Vitor, tchau, tchau, cara. Tchau, tchau, HTs. Boa sorte pra quem vai editar aí seus trechos. Não, tô brincando, regrava aí. Tchau, Marco. Tchau, HTs. Marco, adeus, cara. Falou, cara. Até mais. Guilherme, até a próxima. Um beijo a todos. Marcela Reis, Kill, ou também na Palm Dash aí, no, na Palm Dash, no submundo de Mogi, dos esportes femininos. Pô, foi muito bom ter você aqui, foi um clima totalmente diferente, foi várias polêmicas, várias tretas, e é isso que... Saudades. Humanos mil tretas. Muito obrigado pela presença. Esse aí é meu jeitinho, né, observando polêmica. Enriqueceu o programa, porque, né, 4 caras falando só groselha aqui, precisava ter alguém pra botar ordem na casa, botar dedo na cara e falar, cala a boca, você não sabe nada, sabe? Precisava disso, foi bom. Saudades de fazer isso com vocês pessoalmente. Fez muito especialmente já, né? As pessoas acham que... É especialmente. Que isso aqui é a primeira vez. Ai, gente, tô muito feliz de vocês terem me chamado, de verdade. Tô atrasada pra ir trabalhar já, mas eu tô feliz de ter me atrasado por uma boa causa. É isso aí, então. Agradeço. A gente que agradece. Espero que na próxima o assunto seja mais legal. Espero que na próxima você não esteja, mano. Olha. Mentira, te amo. Saudades. Bom, é isso. Muito obrigado pela companhia. Eu sou Heitor HTs e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.